Estamos outra vez para fazer companhia à população radárica. Acontece das 23 à 1 de manhã, de segunda a sexta, o que dá também um terça a sábado. Bem-vindos a mais uma edição de Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Thank you. especiais de Feriado 25 é a emissão que aproveita à noite, que une as noites de terça e quarta-feira, Tenario One e The Little Ones, na fase inicial de hoje. Ah, esta entrou mal. Ricky Lee Jones, também por aqui. Circle the Sand. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Mais daqui a pouco, Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão, como é hábito, às 23h30. Estamos ainda no domínio das soltas. Recordação para um velho título dos Old Steady. Ships Ahoy. On the fifth horse. I think his name is Ships Ahoy. Killing six lengths ahead. We spent the whole next week getting high. At first I thought that she hit on some tip that she got from some other boy. We were overjoyed. Girl, and she don't have to work. She can tell which horse is gonna finish in first. Some nights of painkillers make the pain even worse. minutes ahead. We spent the whole next weekend high. I love this girl, but I can't tell when she's having a good time. How am I supposed to know that you're high if you won't let me touch you? How am I supposed to know that you're high if you won't even dance? How am I supposed to know that you're high if you won't let me touch you? How am I supposed to know that you're high? Ahoy foi a razão para um tema do penúltimo álbum dos Hold Steady. Agora sim, vamos ao último. Chama-se Stay Positive. Work at the mill until you die. Work canção de, para The Ships Ahoy e mais que pretexto para visitarmos o álbum de 2008 Stay Positive dos Hold Steady, dois temas Constructive Summer e Sequestered in Memphis The Hold Steady. Matámos saudades, também estes já não se ouviam há algum tempo nas noites da Radar, pelo menos no que diz respeito à emissão de Viriato 25 Noite dentro, por aqui na pontinha da antena Radar. Clap your hands, say yeah. Color of

feriado 25 de noite dentro na radar, muito em memórias. Por hoje foi Rilo Kiley com Dream World. O álbum de família celebra o 25 de Abril com uma das mais essenciais bandas sonoras do período revolucionário e recorda a voz que para sempre fica associada a este momento decisivo da nossa história. Em 1971 e exilado em França, José Afonso grava Cantigas do Maio, um álbum para escutar na íntegra na Radar, ao mesmo tempo que recordamos a carreira de um dos mais importantes compositores portugueses. Álbum de família com Tiago Castro, José Afonso, Cantigas do Maio, primeira passagem em grande e inteira, hoje não, amanhã, quarta-feira, às 14. Cobra-te canalha na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Deste campo em flor, venham enlaçadas de mãos dadas, semear o amor. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores. Ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Cheia de uma ideia para nos empurrar, só um pensamento no momento para nos despertar. Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. Ergue-te ao sol de verão. Da aos clamores. Ouvem-se já os tambores. Cantigas do Maio com José Afonso, é álbum de família esta semana na Radar, primeira passagem larga, quarta-feira, 14 horas, com Tiago Castro. Radar. Em Viriato 25 pontinhas da antena Radar 97.8 MHz, esta semana John Lee Hooker, Boom Boom. I'm gonna shine, shine, shine on me, me and day. Shine, shine on me, me one day. The wind gonna ride, ride, ride, ride, blow these blues away. Now look, Robin, I got the same old blues. Same old blues again. Same, man. Same. I got same old blues again. Mm-hmm. One of these days, a dark cloud gonna rise. And blow these blues away. Same old blues again. Look, baby. I'm tired of being. Your backdoor man. I'm tired of being. Your backdoor man. Sunshine. I got same old blues again. after the sun goes down. It won't. Every day. It won't be long after the sun goes down, sun goes down. Same old blue. Same old blue, same old blue. Gonna haunt me after the sun goes down. River tonight. Now wind blow, wind blow, wind blow. Now wind blow, wind blow, wind blow, wind blow, wind blow. Blow, blow, blow. It blows away. Same old blues again. I got the blues. I got the blues, people. Same old blues again. I got. Round my door after the sun goes down. Same old blues. I got the same old blues again. Colher de blues. John Lee Hooker. Boom, boom. Uma edição da Virgin, bem distante, 1992. Same old blues again. E Sugar Mama. Fighting about your sugar, your mama. You're fighting all over town. You're fighting about your sugar. Fighting all over town. You got that right, lady, sugar, Lee Butter. Lee Butter ain't nobody got but you. Now, sugar mom, you must have got your sugar. We're down south somewhere. You must have got your sugar, sugar mom. We're down south somewhere. Down Louisiana, Louisiana, New Orleans, over your sugar farm. You know they're bragging about your sugar all over this town. They're bragging about your sugar all over this town. You got men fighting and killing about your sugar all over this town. Now, sugar mama, sugar mom, I wanna know to make your sugar so sweet. I wanna know make your sugar so sweet. Thank you. your sugar mama. I ain't got no more to say. I'ma leave. I ain't got no more to say. I'm crazy about your sugar, sugar mama. Lord knows I don't want nobody else. Yeah, sugar mama. Nah, nah, nah, nah. Feriados 25, noite dentro na Radar edição, terça para quarta, até à meia-noite, à boleia dos British Sea Power. Vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. 60 minutos com muito chá. Os monstros sagrados do rock vêm a Portugal. AC/DC. 3 de julho. Estádio de Alvalade. AC/DC. bilhetes à venda. AC/DC, o concerto do ano. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro, agora. No radar de segunda a sexta, entre as 23 e 1 da manhã, que dá também o regime de terça a sábado. É a nova Toca do Lobo na pontinha da antena radar 97.8 MHz. Online www.radarlisboa.fm. Viriato 25. Bem-vindos à Hora Complementar. Yeah.

Heroes, mais uma série de temas em destaque para um álbum de versões que é de fazer franzir o sobrolho de provação, naturalmente, ou não fosse um álbum radar. Hot Ship, Transmission da Joy Division. Vamos ficar ainda com os Hooks e uma canção que nos alegra particularmente estar por aqui, já que faz parte do portfólio de Ray Davies e dos Kinks, Victoria. Títulos, ainda faltam muitos mais, neste caso alguns a evidência na fase inicial da segunda hora de Viriado 25 até à 1 da manhã, na noite terça para quarta, o Hot Child Heroes, um álbum radar. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a radar encontrou-os. Agora ao fim de semana há discos voadores na radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em duas horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. E hoje também outra retoma de discos voadores. Nuno Galopim, entre 1 e 3, logo que terminarmos este Viriado 25. Saliência ainda para os lados A de Nuno Galopim ao longo do dia na Radar. Esta semana pertencem todos aos Depeche Mode. Radar, esteja atento aos horários diurnos, está a oferecer convites duplos por pessoa para o Festival de Cinema Indie Lisboa 2009. Placebo, For What It's Worth. century. I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please. But I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me. 'Cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. Friends got no lover. For What It's Worth, single por enquanto aperitivo para um álbum que deve soar bem joelhado, o novo Placebo. Daqui a alguns minutos há Boomerang na segunda hora de Viriato 25. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. 8 dentro do radar Viriato 25. Voltamos ao domínio das soltas. Daqui a pouco a boomerang foi Kelly Willis, The More That I'm Around You. The Dragons, Food for My Soul. A separarem-nos do boomerang desta noite. Zero inaugura o álbum novo It's Blitz para os Yeah. Shake it like a latitude song. Makes me feel like a madman on the run. Find it never far gone. So get your leather on. You're a zero. What's your name? No one's gonna ask. You better find out where they want you to go. Try and hit the spot. Get to know it in the dark. Get to know whether you're a crime. estamos em pleno boomerang. Desta vez os dedos procuraram e encontraram, procuravam outra coisa, mas encontraram esta compilação de 1998, editada na Cooking Vinyl, uma editora especializada em recuperar grandes artistas de um passado recente que perderam o contrato ou foram pura e simplesmente tirados fora da carroça nas grandes mudanças do final de 90 para a primeira década deste novo século. Referimos-nos a Jonathan Richman, na altura que o conhecemos, sempre com os seus Modern Lovers. Aqui é apenas Jonathan Richman, um best of que inclui momentos naturalmente muito especiais para quem o começou a conhecer através de um certo filme. Jonathan Richman, compilação chama-se I Must Be King. Summer feeling, when there's things to do, not because you gotta. When you run for love, not because you oughta. When you trust your friends with no reason, nada. The joy I've named shall not be tamed. And that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. When the cool of the pond makes you drop down on it, when the smell of the lawn makes you flop down on it, when the teenage car gets the cup down on it, that time is here for one more year. And that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. Summer feeling, summer feeling, summer feeling. If you've forgotten what I'm naming, you're gonna long to reclaim it one day. Because that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. Summer feeling, summer feeling. And if you wait until you're older, a sad resentment will smolder one day. And then that summer feeling's gonna haunt you. And that summer feeling's gonna taunt you. And then that summer feeling is gonna hurt you one day in your life. Starts looking good, which you hated, and first grade's looking good too, overrated, and you boys long for some little girl that you dated. Do you long for her or for the way you were? That summer feeling is gonna haunt you one day. Top down on it, when the catamaran has got the drop down on it, when the flat of the land has got the crop down on it. Some things were good before and some things never were, but that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. Time for you, when you and them are hanging around and they don't ignore you, when you say what you will and they still adore you. Is that not appealing? It's that summer feeling. That summer feeling is gonna haunt you one day in your life. Gonna haunt you. It's gonna taunt you. You're gonna want this feeling inside one more time. Summer feeling. it's gonna haunt you. It's gonna taunt you. You're gonna want this feeling inside one more time. One more thing. Dust is kicking up, and you remember the ankle locking and the way she flirted with you. For all this time, how come? Well, that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. You'll throw away everything for it. You'll throw away everything for it. One more thing. Well, when the was all dirt comes haunting, and that little girl who called you a flirt, memory comes taunting. You pick these things apart, they're not that appealing. You put them together and you'll get this certain feeling. That summer feeling is gonna haunt you one day in your life. It's gonna taunt you. Summer feeling. You're gonna want this feeling inside one more time. Born in the 50s, looking so bald, Fender Stratocaster. Everything your parents hated about rock and roll, Fender, Fender, Fender. Wanging and twanging, sounding so tough, Fender Stratocaster. And the kids in my corner, they can't get enough, Fender, Fender, Fender. Like the wind in your hair when the top is down, like taillights headed for another town, Fender Stratocaster. Well, there's something about that sound, like gasoline in the sand, Fender Stratocaster. Like a motorcycle at a hot dog stand, Fender, Fender, Fender. Like the Dunkin' Donuts in Mattapan, Fender Stratocaster. Like the thrifty drugs in San Ann, Fender, Fender, Fender. Oh, the sound is thin and the sound is cheap, like a tin can falling on a dead-end street, Fender Stratocaster. Well, there's something about that sound. It sounds so tough, Fender Stratocaster. And it's made to be treated rough, Fender, Fender, Fender. It's got the ancient Egyptian script, Fender Stratocaster. It's got the wang bar from the crib, Fender, Fender, Fender. Oh, you should have known it right off the bat, one look and you know it would sound like that, Fender Stratocaster. Oh, something about that sound, like gasoline in the sand, Fender Stratocaster. Like a motorcycle at a hot dog stand, Fender, Fender, Fender. Like the Dunkin' Donuts in Mattapan, Fender Stratocaster. Like the thrifty drugs in sand, Fender, Fender, Fender. Oh, and the sound so thin that it's barely there, like a bitchy girl who just don't care, Fender Stratocaster. Oh, there's something about that sound, like Ruth Ginsburg at the jukebox joint. You hear the sound and you get the point, Fender Stratocaster. Something about that sound. Jonathan Richman em Boomerang. Para já a recuperação dos títulos That Summer Feeling e Fender Stratocaster. Pelo menos mais um tema, Foggy Notion, imediatamente a seguir. I Am The King, uma compilação da Cooking Vinyl, 1998. Okay, we're gonna do two more songs before our first break. And they're both for people who, like to dance fast. Now the first one is one that we didn't write, it's one that the Velvet Underground wrote and never released. So you've never heard this one before. We like to do this as a tribute to the Velvet Underground. We all saw them a lot back east. And there's a song we hope you'll like. It's called Foggy Notion. Passagem de Jonathan Richman, I Am The King, primeira de duas no Boomerang, com o tema Just For Fun, ou No Mas For Fun. Depois deste Foggy Notion, ainda uma ponta da língua a cumprir na noite de hoje de Viriato 25, em plena radar. Estamos juntos sin obligar. Se puede siempre separar. Y si quedaremos juntos, quedaremos no más por fun. Es libertad nuestro amor. No es cárcel con mirador. Y si quedaremos juntos, quedaremos nomás por fun. Fun es vacilada, no significa nada. Estamos juntos más por fun. Fun sin obligar, no voy a planificar. Estamos juntos más por fun. Esa mujer tiene algo que quiero, por lo tanto ella no es carcelero. Fan sin documento, como es el viento. Estamos juntos no más por fan. Yeah, yeah. Y sin papeles y sin deber, como es el amanecer. We got together just for fun. Oh, estamos juntos, no más por fun. Fun. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Pronto, pronto, Johnson Richman regressa amanhã para uma segunda dedicatória no Boomerang com esta compilação I Am The King. Din. Estamos praticamente a 10 minutos do final da emissão de hoje. A partir do 1 e até às 3, Nuno Galopim com os seus discos voadores. A propósito, o aviso é que os lados A de Nuno Galopim, que aparecem ao longo do dia na programação da Radar, respeitam esta semana apenas aos Depeche Mode. Um outro aviso, a Radar está a oferecer como rádio oficial convites, voucher para dois por pessoa para o Festival de Cinema Indie Lisboa 2009. Esteja atento. Começámos ontem. É o tópico desta semana no Na Ponta da Língua. Peace of No Nation. Fela Kuti. America. Them call the place the United Nations. Yeah, oh, another animal talk. Within United, inside United Nations. Who and who unite for United Nations? Nobody Atasha and Argentina Day. Nobody Aragon. And Libya Day. Israel versus Lebanon. Iranian versus Iraqi. East-West Bloc versus West Bloc East. Love in them, the whole United Nations. Disunited, United Nations. One vote to vote is equal to 92. Or more, or more. We can sense be that you na animal sense. We can sense be that you na animal sense. Them human rights. Them go home with you, them go start yap human beings. Animal talk, don't start again. Dash them human rights. How animal go know, say they don't want me a slave. How animal go know, say slave trade don't pass. They want dash us human rights. Animal must talk to human beings. Give them human rights. I beg you, make you hear me well, well. I beg you, make you hear tell me very well. Human rights not my property, so therefore you can't dash me my property. Human rights not my property, they won't dash us human rights. Some people say, why are they talk like this? No be talk like this, them take to carry me go prison, yo. No be me they talk, now prime minister Botha they talk, yo. No be me they talk, now prime minister Botha they talk, yo. Him say this uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in us. KKK, my argument. Boss and a friend to Tasha and Reagan. And a friend to some other leaders too. And together they won't dash us human rights. Animal won't dash us human rights. Animal can't dash me human rights. Animal can't dash us human rights. Disguise them they do. Animal in human skin. Animal in puto tayo. Na ponta da língua, esta semana fala Nicolau Puti Kuti and Egypt 80. Bits of No Nation. Subtitle: This Uprising Will Bring Out the Best in Us. É a despedida de Viriato 25. Por aqui na Radar Noite, dentro de segunda a sexta, 23, 1 da manhã, a nova Toca do Lobo. Até amanhã. Take care. Stay out of trouble. vida sai.